minha gente. São 7h38 da manhã, dessa segunda-feira, 12 de março. E a gente está aqui na Rádio Comunitária Aconchego para mais um informativo radioativo. É isso aí. Oi, amigo. Bom dia aí. Feliz aniversário, Recife, linda, né? Está 481, 483, tão velho já, né? Estamos aqui nesse informativo, né? Começando agora, quase no horário, certo? 7h37. 8 minutinhos. 7 minutinhos, tudo boa. E é isso, né? Hoje é segunda-feira, começando a semana. E aí? O que sabe? A nossa previsão do tempo. Nossa previsão do tempo. Estamos fazendo 26 graus agora, com poucas nuvens. Hoje não vai ter chuva, né? Durante o dia. Mas vai estar quentinho, até 33 a máxima. E mínima de 23 graus. Então vai ser um dia que continua quente, né? Vai Recife. Ser. Continua meu sendo. Deus. Não deixa de ser. Eu acho que tem um mesinho ali no meio do ano que a gente esquece que a cidade é muito quente. E depois. Mas, e não tem chuva nessa época do ano, né? No meio do ano. Nessa agora? Época do ano, não tem chuva. Não? Agora. É. Não, meio difícil. Meio difícil, é? Meio difícil. Tá. Chove um pouco em janeiro, chove bastante no meio do ano. Em geral é quente aqui, amigo. É isso aí, aqui é a Rádio Comunitária Aconchego. Quer entrar em contato com a gente, quer conhecer mais dos outros programas, escutar algum programa antigo, ver algumas das coisas que a gente publica e produz, acesse aí radioaconchego.milharal.org. Quer entrar em contato, mandar um recado mais rápido, quer entrar no ar aí, dar algum comentário sobre alguma matéria, a gente tem o nosso telefone também que tem o WhatsApp. É o número 997215409, repetindo, 997215409. Você pode escutar a Rádio Aconchego pela internet também em orelha.radiolivre.org/aconchego ou no meio mais difundido do planeta, o A, pela 88.1 FM. Vamos agora para as manchetes do dia. Túnel da abolição terá mais uma reforma. Caso Remes. Defesa quer provar que acusado tem problemas mentais. Inscrições para pré-jovem urbano no Recife são prorrogadas até 31 de março. Biblioteca Pública de Pernambuco abre inscrições para curso preparatório de matemática para o Enem. Investigado no Supremo Tribunal Federal, Temer tem encontro privado na casa da ministra Carmen Lúcia. Judiciário gasta mais de 85 milhões de reais em um mês com pensões. Funcionários dos Correios entram em greve em todo o país. Túnel da Abolição terá mais uma reforma. O Túnel da Abolição, no bairro da Madalena, zona norte do Recife, ganhará novo revestimento nas paredes internas e uma maior distância até a bifurcação que surge após o seu fim. Atualmente, a divisória está instalada a menos de 40 metros da subida da passagem subterrânea. Já a intervenção interna visa diminuir o problema crônico das infiltrações. Segundo a Secretaria das Cidades, as medidas que começaram em fevereiro serão implementadas até julho. Não haverá interdições. A nova bifurcação vai gerar um pontilhão sobre o canal do Prado, dando mais espaço para manobras, o que pretende tornar o encontro com a bifurcação mais suave, oferecendo mais segurança aos motoristas na saída do túnel. Hoje, a situação é que, ao entrar no túnel, facilmente se vê a água minando das paredes e do chão, além de mofos e bolores causados pelas infiltrações. Com o novo revestimento, somado às instalações de canaletas, espera-se o fim desse problema. O serviço completo está orçado em 1,4 milhões de reais, com recursos do governo federal, do governo do estado, perdão. A obra inteira do equipamento, as intervenções no entorno é controversa. De todo o projeto pensado há mais de 5 anos, apenas o túnel A escada e parte da praça projetada sobre a passagem subterrânea foram entregues. Do elevador planejado só foi feito fosso e a pracinha tem sinais de abandono. Havia ainda a previsão de uma parada de ônibus dentro do equipamento, cancelada por questões operacionais. As obras estavam sob responsabilidade do consórcio Mendes Júnior Servix, o mesmo responsável pela construção dos terminais de integração da terceira e quarta perimetrais da Avenida Caxangá. Como o consórcio abandonou os trabalhos, a Secretaria das Cidades precisou levantar estudos dos serviços que precisavam de prosseguimento. Sobre a urbanização da praça, a Secretaria explicou que está finalizando um projeto de iluminação e, após aprovação, realizará o processo de licitação. Fonte: Folha de Pernambuco. Caso Remis. Defesa quer aprovar que acusado tem problemas mentais. Preso há mais de 2 meses, acusado de matar namorada, a defesa do auxiliar de pedreiro, Paulo César de Oliveira Silva, de 25 anos, entrou com pedido na justiça para que ele passe por exame de sanidade mental. O corpo de estudante de pedagogia, Remis Carla Costa, de 24 anos, foi encontrado em uma cova rasa a poucos metros da residência de Paulo César, no bairro da Caxangá, zona oeste do Recife, no dia 23 de março de dezembro de 2017. Após confessar ter assassinado a Remis Carla Costa, Paulo César foi indiciado por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, já que o assassinato aconteceu em 17 de dezembro de 2017, mas Paulo César escondeu o corpo da vítima. O crime aconteceu após uma briga, o acusado continua preso. Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco, os advogados do réu querem averiguar se o auxiliar de pedreiro possui problemas mentais que teriam influenciado na prática do crime. O processo está na primeira vara do júri da capital. O juiz Ernesto Becerra Cavalcanti encaminhou o pedido para análise do Ministério Público de Pernambuco e, só após esse parecer, o magistrado irá decidir se autoriza ou não o exame. Se for aceito, o processo é paralisado até que o resultado, elaborado por um psiquiatra forense, seja informado à justiça. Caso seja atestado que Paulo César tinha problemas mentais no momento que praticou o crime, ou seja, se for considerado inimputável, ele pode não ir a júri popular. A justiça pode decidir por aplicar uma medida de segurança. Ele pode ser transferido para um hospital psiquiátrico judiciário e passar no máximo 3 anos internado, como determina a lei. Fonte da Rádio Jornal. Inscrições para pró-jovem urbano no Recife são prorrogadas até 31 de março. A Prefeitura do Recife prorrogou na segunda-feira, dia 2, as inscrições para 1.200 vagas do Programa Nacional de Inclusão de Jovens do Recife, pró-jovem urbano. Programa voltado para quem deseja concluir o ensino fundamental e fazer cursos profissionalizantes para facilitar a inserção no mercado de trabalho. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de março. Os cursos de formação voltados para jovens dos 18 aos 29 anos acontecem em 46 escolas da Rede Municipal do Ensino de Ensino do Recife. É possível se inscrever através da internet depois de reservar a vaga online. O candidato precisa comparecer ao Compaz Ariano Suassuna no Cordeiro ou Eduardo Campos no Alto Santa Terezinha para confirmar a inscrição. Para isso, é necessário levar o comprovante de reserva de matrícula obtido na internet, além dos originais e cópia da identidade, CPF, comprovante de residência e escolaridade. A lista de escolas que oferecem os cursos pode ser conferida também na internet. Além de cursarem as disciplinas do ensino fundamental, os inscritos também podem fazer cursos de qualificação profissional nas áreas de administração, alimentação e turismo, todos certificados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem, o SENAC. A fonte, portal G1. Biblioteca Pública de Pernambuco abre inscrições para curso preparatório de matemática para o Enem. até o dia 15 de março, estão abertas as inscrições para o curso preparatório gratuito de matemática voltado para o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, oferecido pela Biblioteca Pública do Estado. As aulas serão promovidas entre março e novembro deste ano na sede da biblioteca, na rua João Lira, no bairro de Santo Amaro, no centro do Recife. As vagas são voltadas para estudantes que estejam concluindo ou que já concluíram o ensino médio na rede estadual. As inscrições devem ser feitas presencialmente no setor Praça de Informação da Biblioteca, das 9 às 20 horas. Para realizar a inscrição, é preciso apresentar documento de identidade com foto, comprovante de residência e CPF. A seleção ocorrerá por meio de entrevista com um estudante. Cada aula terá duração de 1 hora e meia. As atividades ocorrerão nas terças e quintas-feiras até o dia do ENEM. Fonte Portal G1. É isso aí, galera. Estamos aqui no nosso informativo radioativo, nosso programa semanal. Como é que diz? Bissemanal. Não, bissemanal seria a cada 2 semanas. 2 semanais. 2 missões por semana. A nossa edição semanal das segundas-feiras. É isso aí. Quer falar com a gente? Tem aí nosso número aí de telefone. A gente olha bem pouco. Será que alguém mandou mensagem? Não, ninguém mandou mensagem. Que é o 997215409, repetindo, 997215409. Deixa eu falar uma coisa aí, que tipo, alguém me falou, é mais fácil se você junta os números, né? 997215409. É mais fácil pegar em duplas, né? O 9 separa, o primeiro. É, 9 separado, 97215409. Ah, massa. Sacou? Para massa. Lembrar, assim, para a gente lembrar. É isso aí, Rádio Aconchego na FM 88.1 e na internet em orelha.radiolivre.org. São agora 7h50 da manhã e fala aí um pouquinho do SIG, Gustavo. Onde é que a rádio está localizada? A rádio está localizada no prédio do Serviço Integral de Saúde, né? Que é um serviço oferecido pela Universidade Federal de Pernambuco, pela Prefeitura de Recife, do Recife e pela comunidade, que a rádio é um espaço comunitário. Se você quer participar desse espaço da rádio, você só chega. Se você quer participar de algumas práticas do SIS, precisa passar pelo acolhimento, que acontece de segunda a sexta, de 8h30 a 10h30 da manhã. Tem que chegar cedo para pegar ficha, né? São 5 fichas que se entregam por dia. Aqui na entrada do SIS, que fica na rua Lindolfo Collor 65, em um engenho meio, onde ficava o centro de treinamento da SUDENE, o velho centro de treinamento da SUDENE, tem uma... Como é? Um jardim. Não, pô, tem um horário, né? Tem um cronograma. Sim. Na entrada. Na entrada, das atividades que se oferecem aqui no SIS. Então, é chegar, ver, se informar, perguntar, falar com as pessoas. Sempre tem pessoas aqui disponíveis para conversar, para falar. Então, acho que é só chegar. Quem quiser cuidar sua saúde, quem quiser estar mais ativo. E aqui na rádio, o pré-requisito é o quê? Só escutar a rádio mesmo? Chegar. Nem escutar a rádio. A gente esqueceu de falar das reprises desse programa, né? Que hoje 8 horas, né? E amanhã 7h30 da manhã. E na quarta-feira voltamos ao vivo. Reprise do programa da quarta às 8 horas da quarta. E às 7h30 da manhã da quinta-feira. É isso aí. Se você está escutando agora terça de manhã, estamos aqui ao vivo. Pode mandar mensagem. Pode chegar, pode puxar assunto. Se você está escutando ou na segunda noite, ou na terça de manhã, ou na quarta noite, ou na quinta de manhã, você está escutando uma reprise. Atenção para os dias, datas, horários, possivelmente algum evento que a gente diga que podem não estar compatíveis com a sua faixa local. É isso aí, vamos voltar ao nosso bloco nacional agora. Judiciário gasta mais de 85 milhões de reais em um mês com pensões. Opa, deu erro. Milhares de familiares de juízes, desembargadores e outros membros do judiciário recebem pensões como a herança, alguns pela vida toda, como a atriz Maitê Proença, que permaneceu solteira para manter o pagamento mensal do pai, procurador de justiça. Segundo um levantamento realizado pela agência pública no site do Conselho Nacional de Justiça e nos tribunais, mais de 4 mil familiares de magistrados e servidores do judiciário mortos recebem mais de 85 milhões de reais. Receberam mais de 85 milhões de reais apenas no mês de dezembro de 2017, incluindo pensões vitalícias temporárias e pagamentos retroativos. Os dados são referentes a 59 dos 92 tribunais e conselhos de justiça brasileiros e reúnem informações disponibilizadas pelo Conselho Nacional de Justiça desde novembro de 2017, com dados publicados nos portais de transparência dos tribunais. Os demais órgãos não discriminaram os gastos com pensionistas nas planilhas enviadas ao Conselho Nacional de Justiça ou se recusaram a disponibilizar as informações à reportagem. Os pagamentos feitos pelo judiciário são concentrados. Apenas 91 de mais de 4 mil beneficiados recebem quantia acima de 100 mil, receberam quantia acima de 100 mil em dezembro. Esse grupo concentra mais de 22 milhões em pagamentos e representa cerca de um quarto de todos os gastos dos tribunais no mês com pensões. Fonte: Agência Pública e Pulsar. Investigada no Supremo Tribunal Federal, Temer tem encontro privado na casa da ministra Carmen Lúcia. Michel Temer visitou neste sábado 10 a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. O encontro ocorreu no início da tarde na residência da presidente do Supremo e não constava na agenda oficial do presidente. A visita ocorreu 5 dias após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinar a quebra de sigilo de Temer. Trata-se da primeira vez na história do Brasil que um presidente no exercício do mandato tem aberto os seus dados financeiros por ordem judicial. A quebra de sigilo foi determinada no âmbito do inquérito que investiga a medida provisória 595, a medida provisória dos portos. De acordo com as investigações, Temer teria elaborado a medida provisória para favorecer a empresa Rodrimar no porto de Santos. Segundo a Agência Brasil, os dois teriam conversado sobre segurança pública e intervenção militar no Rio de Janeiro. Abre aspas. Temer disse que ela se comprometeu em colaborar nos assuntos de segurança, tanto no Rio como em outros estados. A situação dos presídios brasileiros também foi discutida entre os dois, segundo a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, fecha aspas, diz a agência, com fonte da revista Fórum e da Agência Pública. Funcionários dos Correios entram em greve em todo o país. Os funcionários dos Correios entraram em greve por tempo indeterminado em todo o país. Segundo a Federação Nacional dos Trabalhadores de Empresas de Correios e Telégrafos e Similares, a Fentect, a paralisação busca evitar o desmonte promovido pela gestão dos Correios, que tende a prejudicar ainda mais os serviços à população. Os trabalhadores são contra suspensão das férias dos trabalhadores como em 2017, descumprimento de acordo que trata de assistência médica da categoria, redução de salário na área administrativa, terceirização na área de tratamento, a privatização da estatal, entre outros pontos. Além disso, os trabalhadores pedem a contratação de novos funcionários via concurso público, a segurança nos Correios e o fim do plano de demissões. De acordo com a federação, a categoria concorda com a sociedade e não tolera os aumentos abusivos nos valores dos serviços prestados pela empresa. No entanto, denunciam que as políticas da administração dos Correios têm sido retirar direitos de seus funcionários e responsabilizá-los pelos danos da empresa. Os Correios anunciaram o fechamento de mais de 2.500 agências próprias por todo o Brasil. O salário médio da categoria é de R$ 1.600, que, segundo a federação, é o pior salário entre empresas públicas e estatais. Ainda de acordo com a Fentect, os Correios são um patrimônio nacional, garantem um direito constitucional à comunicação com segurança e alcançam os locais mais distantes do país. Além disso, não onera o governo federal ou o bolso do cidadão com a arrecadação de impostos, já que, ao contrário, é o governo quem tem retirado verbas da empresa, sem retorno nos últimos anos, como uma retirada da ordem de 6 bilhões de reais. Alô, alô, voltando aí, agora vamos para nossa sessão de comentários. Fala aí, Luiz, o que tu achou dessas, tem alguma dessas notícias que tu queria comentar e tal? É, túnel da abolição, né, mais uma obra mal feita, né, as obras de mobilidade feitas no Recife demoram e têm sido mal feitas, né. Eles estão falando ainda em reforma, na verdade, nunca parou de sair água desse túnel. Nunca parou, é. É, queria saber o que estava tentando procurar o dado de quanto dinheiro tinha se gastado na primeira reforma do túnel da abolição, né, na construção do túnel da abolição, e quanto tinha se investido agora, mas não tive tempo para procurar. Se você fizer uma pesquisa, túnel da abolição, água. Eu acho que só vou executar isso: túnel da abolição, água, alguma referência, Recife, Madalena, que vão vir centenas de matérias falando sobre as infiltrações e lelele. É, depois a questão também do, agora dos Correios, né, da indignação dos Correios, dos trabalhadores que entraram em greve, por uma questão de não investimento, falta de investimento, até retira de verbas, né, por parte do governo. Sucateamento, né? O governo está sucateando os Correios e na expectativa de vender, né, de privatizar. E vender uma empresa que é uma empresa pública que ter a conexão, né, essa comunicação que chega a todos os cantos. Sim. Para nenhuma empresa pública é necessária, né? Não, eu não consigo entender, não é razoável alguma empresa pública ser privatizada, leiloada, privatizada, qualquer. Não tem. É, para a gente não tem sentido. Mas então, tem uma coisa também, que o serviço dos Correios é um serviço que tem sido muito criticado recentemente. Então, desde o golpe, né? Acho que é do golpe para aqui. Muita denúncia de extravio. Eu acho que um pouco antes já tinha um pouco de crítica, assim. Mas o que a federação e os trabalhadores defendem muito é que não é culpa dos trabalhadores. Não é porque os trabalhadores querem aumento salarial que os preços estão aumentando. E sim por causa de uma política de sucateamento e de sujar a imagem da empresa frente à população mesmo, né? Pessoalmente, eu já tive aqui para os Correios, aqui no Cordeiro, a pegar aí na San Martín, pegar um envio, e tinha muita gente se queixando, né, da demora, tudo muito demorado, e o pessoal mesmo, os trabalhadores, funcionários do Correio falavam, não, isso é uma questão de que querem privatizar a empresa, estão sucateando para fechar a empresa e vender por migalhas, né, por moedas, assim, para que depois alguém venha, o serviço seja mais caro e leve o lucro, ainda muitas vezes com dinheiro público, né? É, sim, ao invés da galera abrir as empresas e competir, né? Não é isso que o mercado diz, concorrência. Vem competir com os Correios. Nessa que não compete, né? Porque os Correios já tem toda a infraestrutura. E aí quem se privatizando vai levar toda a infraestrutura de todo o país de distribuição de pacotes e tal, de envio de correspondências. Sobre o caso Remis, não tenho muito o que falar. Sempre essa história, né? Tipo, eu acho que o caso da Mirella também, o assassino lá, queriam falar que era insano, que era um cara que não estava, né? E é incrível, né? Se isso acontece. Eu não conheço de perto o caso, mas é uma coisa que considero inaceitável, de certa forma. Se o cara matou, o cara estava disposto, né? Estava em condições de. Então o cara tem que... E outra, assim, é um negócio muito comum, assim, muito recorrente, que é tipo, quando acontece algum caso desses mais bárbaros, muitos também relacionados com feminicídios, geralmente tende-se a se criar uma imagem do monstro, aquela pessoa doente, degenerada, não sei o quê, que chega a cometer isso. E aí é sempre bom pontuar isso. Não é porque a pessoa é um monstro que ele comete feminicídio, não é porque é louco que comete feminicídio. Feminicídio é uma coisa que acontece, isso é causa do machismo da nossa sociedade, do patriarcado. Esse negócio de ficar dizendo, ele fez isso, um crime bárbaro e tal, isso é um monstro. Aí acaba aparecendo que os bons moços não cometem esses crimes. São crimes que só são cometidos por loucos ou por monstros. E não é o caso, né? As estatísticas mostram que feminicídio é uma coisa tristemente comum no nosso país. E que acontece em base a vínculo familiar, né? De perto. Ex-namorado, namorado, esposo, esposa, pai, filho, né? Sempre é uma pessoa de perto, tio, né? Tanto feminicídio quanto os estupros. Quanto, né? Estupro, a maior, né? Quantidade, a maior ocorrência está no ciclo de proximidade. De proximidade, né? Isso, certo. Sobre Temer e Carmen Lúcia, vai falar o quê, né? Você mais um encontro casual, né? Poderia ser Wesley Batista, poderia ser Wesley, mas em esse caso é Carmen Lúcia, nossa querida, grata ministra aí, o Supremo. Nada, uma conjetura que se juntaram para discutir segurança pública um sábado, né? É? Intervenção no Rio. Ou intervenção no Rio, né? E aí, como é que a gente faz para ficar em cima dessa uia aí? eleição que nada. Aí é triste. Mas assim está esse país aqui, né? E sobre o juiz também, né? Uma vez... Que juiz crise, vai entrar, né? Que crise? É, vai entrar em greve porque querem quitar o auxílio moradia, eles estão dando... Se otorgam as pensões, né? Por bilhões aí para familiares. Isso é engraçado, né? Quando vai falar da Previdência, todo mundo fala fácil da Previdência dos trabalhadores, das trabalhadoras e tal. Agora, você já viu algum movimento para mexer nas previdências, nas pensões do judiciário ou dos militares? Isso ninguém. É tabu, ninguém fala sobre isso não. Ninguém fala não, ninguém... Qual o presidente, né? Que falar, cai. Ele cai, é tirada, né? Com certeza. Será, né? Que Dilma tava falando sobre isso? E como outras informações que não entram no nosso bloco, é a questão mais internacional, né? As eleições em diferentes lugares estão acontecendo. Foi a primeira. Esse ano vão ter muitas eleições em toda a América Latina, né? É bom ressaltar. Chile, né? Assumiu Piñera. Mas a eleição foi esse ano ou foi ano passado? Foi ano passado. Eu acho que foi ano passado, sim. Assumiu no domingo, já se reuniu com Michel Temer e com Maurício Macri, né? Já? Já, é na Assunção, né? E tipo, mas Macri já esteve juntinhos, assim. É, um presidente de direita, né? Segundo mandato, não contínuo, mas um presidente da direita chilena, né? É, empresário também, como Maurício Macri. E nada bom esperar pela frente para o Chile e para a América Latina com a chegada de um presidente assim. É, pelo menos a Bachelet deu aquela canetada no final do mandato e... É, tem que ver o que acontece com essa possível reforma da Constituição, né? Depois na Colômbia também houve as primárias, né? Primeira vez que as FARC participam de uma eleição. Dois candidatos, infelizmente, né? Não conseguiram participar do presidencial, né? O Timochenko. Timochenko, é. Teve uma cirurgia, não foi? Eu tô meio por fora dele. Parece que ele fez uma cirurgia cardíaca e eu não sei se foi por isso que ele saiu do pleito, assim. Aí tem dois candidatos, né, agora que são escolhidos para a eleição final, que são Iván Duque e Gustavo Petro, né? Que um é mais da... Iván Duque é mais do ala de Uribe, né? Do velho... Sim. Que é um candidato, é o presidente assim, meio por trás, né? Da direita também, um cara que era guerra ao narcotráfico, guerra contra a FARC e demais. E Gustavo Petro seria mais um centro-esquerda, né? Que sofreu um atentado, né? Recente, assim. Eu não sei se foi jogar umas pedras ou se foi... É no Uribe? Não, no Petro. Ah. Que a Colômbia tem um histórico muito grande de assassinatos de políticos, de candidatos, né? Mas a notícia eleitoral da semana é a nossa querida Cuba. Cuba, né? É, ontem aconteceram as eleições tanto para a Câmara dos Deputados cubana quanto para as Assembleias Populares. Mais de 8 milhões de pessoas iam participar, né, da eleição. É uma da forma de sair de uma ditadura em base ao, né? Partido Comunista, um regime basado no dedo, né? É. Na dedocracia, que vem da Revolução do 59 lá em Cuba. Mas é isso, continua forte, né? Porque, assim, todas as críticas que a gente pode fazer ao regime cubano e tal, uma das críticas que não pode ser feita assim, é muito difícil de se... Quem é que tem cara para fazer crítica do âmbito social em Cuba, né? Sim, o menor índice de... mortalidade infantil, analfabetismo... Analfabetismo, saúde, né? Tem tem um, por causa do embargo, né, que aí muitas coisas não chegavam na ilha, eles entraram no sistema, que era um sistema que tem muito desses conceitos hoje, meio hipster, meio pop cult, de permacultura urbana, não sei o que. Isso já é aplicado em Cuba há 50 anos, por causa de tipo, muitas coisas que não tinha na ilha, e aí as pessoas simplesmente não podiam gastar ou jogar tudo no lixo, pá. Então eu acho que o partido, ele ainda é um partido que também é muito respeitado. Ele não é uma ditadura que está sendo escrachada, né? Uhum. Internamente. Ele ainda é um partido que tem muito respeito e eu acho que vai sair forte ainda das eleições, né? E bateram também eleição na Venezuela, né? Mas aí e na China vai ter eleição? Não. Na China fica Xi Jinping, Xi Jinping. Xi Jinping. E ele está em? Ad eternum. Ad eterno? Não, por 10 anos, mas acho que... Ele pode mais 10. Eu acho que mais 10, assim, né, mais tempo. Mas espera, tem uma mais da América Latina, que na Bolívia fizeram a maior bandeira do mundo. Em linha reta, né? 191 mil quilômetros de bandeira para reclamar pela saída do mar. Tipo, essa bandeira foi colocada num reclamo para o Chile, né? Porque o Sebastián Piñera, o atual presidente, né, o velho presidente também, não quer as negociações sobre a saída para o mar, para o Chile. Então Evo Morales, que foi governo, roubada do da sim, Bolívia, na guerra, né, do na Pacífico, do Chaco. Não, na guerra do Pacífico, né, guerra na guerra do Chaco, Paraguai, Brasil, Argentina, sim, na guerra do Pacífico. Tem um nomezinho dessa guerra do Pacífico também, que era, né, não sei. Esqueci, mas é 1870, nessas datas, o Chile tirou parte do Peru, do sul do Peru, e tirou parte da saída do mar para da Bolívia, né? Se apoderou desses lugares e desde aí está usufrutuando a terra e demais. Bom, a Bolívia reclama a saída para o mar e uma forma de reclamar foi fazer esse bandeirão. Bandeiraço. Então, um panorama pela América Latina, que é nossa verdade. Sangue que late aqui. Vamos agora para a Ásia? Vamos. China, não tem muito que dar, né? Mais 10 anos de Xi Jinping e... A China, eu boto fé na China. Acho que a China vai derrotar os Estados Unidos. Com certeza, né? Com certeza, né? E o Kurdistão, fala mais uma vez aí. A Turquia continua aumentando, intensificando os ataques no cantão de Afrin, região do Kurdistão. E aí o pessoal lá do Kurdistão está fazendo campanhas pela visibilidade do ataque turco de maneira internacional. Os líderes internacionais de todos os países, de todos os grandes potências, todos os países estão calados frente a esse ataque da Turquia, que não tem um menor respaldo internacional, mas também ninguém está falando nada, eles seguem atacando. E parece que estão se complicando porque não estão conseguindo entrar. Apesar de ser um povoado lá no norte da Síria, a Turquia é uma potência que participa da OTAN, que é a maior força militar do planeta, não tá conseguindo entrar lá, tá sofrendo dificuldades graças à brava resistência do povo curdo. Não, e aí também está a questão do Estado Islâmico, né? De que Turquia... Acabou o Estado Islâmico. Garante, tem mais 10, acabou. Garante a presença do Estado Islâmico, né? Para combater os curdos, né? O povo curdo, né? Também. Sim, mas o Estado Islâmico, ele foi praticamente dizimado nas últimas avançadas do... Nos últimos avanços do... Sim, justamente, dos curdos, né? Aí, tipo, o mundo todo estava contra o Estado Islâmico. Agora aí, o povo do Kurdistão foi lá e quase exterminou. Quando tava quase, faltava 10 caras para matar, aí a Turquia vem pelo outro lado e começa a atacar. Tem coisa aí, né? E a Turquia é isso, é participando da OTAN, né? Que é o maior exército do planeta. Que junta todas as potências europeias, mais Estados Unidos e... Lelele. Mas é isso, né? É. Panorama rapidinho. Mandaram o Delfineto, foram catar dinheiro lá na casa do Delfineto. Delfineto era um ex-ministro da ditadura. Foi muito próximo aí, tanto dos governos do PT quanto do governo Temer. Foi conselheiro de Temer. E ele está sendo procurado, ele está procurando o dinheiro que ele comeu da obra de Belo Monte. É isso aí, acho que os comentários são esses. Estamos na nossa hora. Vamos embora. É isso aí, segunda-feira, 12 de março. Agora são 8h12 da manhã. Você escutou o informativo radioativo nessa manhã de segunda. Até quarta-feira. E se quer ouvir novamente, hoje 8 horas da noite. E amanhã 7h30 da manhã, também pela Rádio Aconchego 88.1 FM. e no nosso blog radioaconchego.milharal.org. já a gente vai botar o áudio do programa e você pode escutar na comunidade do celular na hora que você quiser. Cheiro!